Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Essa festa linda e maravilhosa, aí do povo do Atuá. Bora começar a boca! Vai começar o rock. Vai começar o rock. Vai começar o rock. Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal. A galera do Paysandu já tá aqui com a gente, hein? A galera do Remo também tá junto. Joga a mão, dá-lhe sal, sal. Vai começar o rock. Lá vai fogo. Toma o caqueado, toma o caqueado. E toma o caqueado, toma o caqueado. Siga no Instagram, @ Boutique do MB. Que vai começar. Toma cabeludo, toma cabeludo. E aí, Miguel, tudo certo, mano? Atrevida naquele pique, naquela pegada atrevida. Atrevida. Toma caqueado, toma caqueado. E toma caqueado, toma caqueado no gigante. Lá vai fogo. Jogando a mão pra cima, e toma mais jogando a mão pra cima, vai. Ela vem na cama, ela vem na cama. E toma tá guiado, toma o gingado. Mas como é que é? Mas como é que é? Mas como é que é? Mas como é que faz? Ei, Rodolfo, bora aí doidar, mano. Só começou na parada, bora Jorginho. É Natal, 31 é ano novo. 25 é Natal, 31 é ano novo. Dia 25 você tá no pau, dia 31 você senta de novo. E o Miguel, você tá no pau, dia 31 você senta de novo. Um abraço, meu parceiro Lula. Com o bagulho é todo, olha aquele pique, daquela pegada. Novinha até danada, e aí, Clebinho, rapaziada, e Dona Jás também tá aqui de boa. Do gueto, safada, Ciro Bruno, bora pra cima, só começar. No patrocínio de Boutique do MB. E tudo que há de bom. E o caqueado vai começar, a parada vai começar, quer ver? Escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. Uma rouba no Pix, outra bate carteira, a outra no macacão. E aí, Dori Júnior, rapaziada aí do Tchacanô. A broca, né? Só na broca. Eu tava bem contigo, mas sou melhor agora. Eu tava bem contigo, mas sou melhor agora. Eu tava bem contigo, mas sou melhor agora. Eu tava bem contigo, mas sou melhor agora. Você quis ir embora, agora embora, minha moral. Você quis ir embora, agora. Foi embora, agora sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era. Beijo, mar. Sal, sal, sal, sal, sal e dali sal. Sal, sal e dali sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Não se assusta, só mexe o mundo. Não se assusta, só mexe o mundo. Não se assusta, só mexe o mundo. Não se assusta, só mexe o mundo. Não se assusta, só mexe o mundo. É atrevida na parada, meu irmão. O aquecimento da noite, só aquecimento. Já já DJ Alisson. Vai noidar também, bebê. Gil e toda a galera aí do Tauá tá aqui de boa. Os piti vão pegar. Se bobar, os piti vão pegar. Pega piti, pega piti, pega piti, pega piti. Do rock vai começar. Do rock vai começar. Bora pitbull, pega essa cachorra. A família 4 e 20 aí na Miguelzinho tá aqui com a gente, hein? Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. As novinhas tão malucas, tão fazendo caqueado. Não era tu que era bandida que fumava baseado. Não era tu que era bandida que fumava baseado. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Toma na batida, toma na batida, toma na batida, toma na batida. Estou aí. Quem bebe pra esquecer de mim, mas tu não vai conseguir. lembrar você e eu, lembrar você e eu. Alô, Melis. Toma bem gostoso, toma, toma bem gostoso. Toma bem gostoso na batida, vai deixando bem gostoso na batida. E toma, e toma, e toma, toma, toma, toma. E se você quiser voltar, esse ombrinho vai tremer, esse ombrinho e tremer, esse ombrinho vai tremer, esse ombrinho. Se eu pudesse voltar naquela noite, eu ia te falar: ei, amor, vem cá. Daqui a algum tempo a gente vai casar. E agora que começou fazendo caqueado, toma, toma o caqueado. Toma o caqueado agora. Quando faz amor, será que você... Acesse www.rafaelmb.com. E aí, frangacia, tá fazendo caqueado toda a rapaziada aí do portal, meu irmão. Cadê o Giovanni? Alô, gerente Romulo. Vai deixando o caqueado, vai deixando o caqueado e vai deixando o caqueado. Já! Escuta, meu amor, tem cada vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez difícil sofrer. Alô, Kleber, dá um chega aqui, Kleber! A paixão foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. Fazendo caqueado no gigado e vai fazendo caqueado. Bora, Miguel! Os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Só a galera do Paysandu dá-lhe sal no remo aí, sal. Joga sal, sal no remo. Só a torcida do remo dá-lhe sal no Paysandu aí. Quem é que torce pro Flamengo aí, dá-lhe sal do Corinthians. A galera do Corinthians dá-lhe sal no Flamengo. Sal, sal. Já vai fogo, fogo. Toma o caqueado, toma, toma o caqueado, toma o caqueado. Aí, Geneta MT, esse é o DJ Paulinho. Sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal e dá-lhe sal, sal e dá-lhe sal. Joga tudo lá pra cima e grita agora. Saudade de todos os tempos. potência qual é? Atrevida. Atrevida. Atrevida. Atrevida. Atrevida. Carreta atrevida. Boca. DJ Boca. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Eu conheço na vida que não são pra vida. Esse caso de você, usa prova viva. Tem começo que o fim me passa na cabeça. E a gente já tá quase entrando na semana aí do carnaval. E a galera vai se preparar pro carnaval aí, meu irmão. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Quem veio solteira, mulher que veio solteira hoje aqui pra festa. O homem que veio solteiro também. Estou na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela. Pulsa, vem duça, vem duça, vem duça, vem duça, vem duça. Quem vai até de manhã hoje? Quem vai até de manhã? Até seis da manhã, hora que sai o barco. Bora endoidar na parada. Eu tô gostando, ela me pede. O louro dos capetinhas. Alô, Baginho na TF. Hoje o Baginho tá com a ponta. E aí, meu parceiro Bruno Mezenga. Jogando de ladinho. Os capetinhas e a galera do Arajás tá endoidando tudo, bebê. Gostoso, pai, e vem jogando de lá. Um, dois, três, do gueto. Vai passando a mão abaixo. Fugido hoje aqui pro atuar. Quando cair a notificação, olha aí que ele vai escutar. Prostituto, vagabundo, não vale nada. Te ligando e só chamada. Recusada. Você na rua e eu em casa. Naquela tara, usando nada. Não é ameaça. Hoje a gente lá. Um, dois, três, que é varada, esperando pra estecar. Um abraço também toda a galera aí do portal. E aí, Fran Garcia? A noite que é balada, esperando pra estecar. Não dorme na. Alô, Festival do Açaí. Deve Santos. Wesley Safadão. Tamo aqui no resto do posse para Thalesa, camarada show. Do Talentinho, do Piseiro, agora vai. Vem, xiri. Meu parceiro Bruno, rapaziada aí da PJ, daqui de João, Bruno. É pra bater no... E aí, Gilmar, galera do Magnata, Lula. Bora pra cima. Show. Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. E vem dançar o meu piseiro, som de paredão. E as bebês sentar pro chefe. E vem cair no tirmateiro. E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. E aí, Miguel? E vem dançar o meu piseiro, é som de paredão. A família Ribeiro. O chefe. Pai. Proporcionando essa inversão maravilhosa. Aí pro povo do atuar. E virote de uísque. Mas... E aí, parceiro Bruno? O Eric também. Nosso grande amigo, patriarca aí da família também, o Raimundinho Ribeiro. Pai. Aquele abraço. Lá. Som de paredão, chama! Então pega! Tá com saudade. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Namora à distância, dá muita saudade. Sinto, me ama, amor. cidade, cidade, volta que me ama. E aí, Clebinho, rapaziada, os mentirosos, estou de boa, né, Clebinho? Pega, pega, pega, pega, pega, vai pegando, vai. Pega na para e vem, porque se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem, e pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, que eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. Em nome de Camarote Shows, Acertei Produções e Patangue Promoção. Patangue, safadão, só pra começar, bocão. Deu meia-noite e eu sumi, o coro tá com medo. Meia-noite e eu sumi, o considerado. Geral soltando fogo e eu medo, com medo, com medo e eu medo. Acesse www.rafaelmb.com. Quem dá pros amiguinhos do bocão. Um abraço, nosso grande amigo Pelé, tá aqui de bolo, Pelé. É nós da parada, tá aqui com o parceiro, o professor Jorge. Um abraço também, toda a rapaziada aí do Anajás. Tô endoidando tudo. O Pelé vai amanhecer hoje, tá aqui com a gente. E a galera do Rio Tauá, a galera do Tauá, meu irmão. Quem dá pros amigos? O Vaguinho, a união dos primos lá no Tauá, tá aqui com a gente também. Tão endoidando tudo, aquele abraço. Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. Bucanas, aguarde, bandido, plantão foi sofrido, então vamos brindar. E o que tu quer hoje, considerado? O que tu quer, o que tu quer? Hoje eu quero perereca no Morro do Sapo. Hoje eu quero xerequinha no Morro do Sapo. Raspadinha, limpinha, limpinha. Família 4 e 20 aí da Miguelzinho, tá aqui de boa também. Marcando presença. Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha, raspadinha. Limpinha, limpinha, raspadinha. Vai, vai! Vai, só um tasquinho. Toda perfeita, muito gostosa. Ela faz um jeito que nenhuma fez. Tão instigante, tão excitante. Rebola por cima, vai mais uma vez. Vem uma de cada vez agora, pra começar. Caraca, você tá balançando comigo. Bora, bora. Você é pra frente, pra frente, pra frio. Cadê essa virilha? E aí, Gilmar também, meu parceiro Bruno. Bora, bora, bora, bora, bora. Vem, toma, toma. Vai com a mãozinha pra frente, mãozinha. Meu parceiro professor Rodolfo. Professor Jorginho, professora Cristina. Rompendo fronteiras hoje. Vem, toma, toma. Vai, toma, toma. Vem, toma, toma. Diretamente de Dubai, a professora Cristina. Aqui pro lado A. Vai jogando a mão pra frente. Você pra frente, pra frente. Não brinco, cadê essa vida? Toma, toma. Um, dois, três, vai! Vem no toma, toma. Vai no toma, toma. E vem no toma, toma. E vem no toma. Sou daquele beat gostosinho. Sou daquele beat gostosinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Tá banhando. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Tá banhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Tá banhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Eita, que é muito bacana, uma festa no interior, meu irmão, que o cara amanhece, endoidando, pulando, dançando, para tudo. pensar que é pique de favela. Biel do futuro. E tá cedo ainda, só tá começando a parada. Vem na dancinha, os havaianos. Do pique da antiga, vem que vem, que vem quicando. Hit de melhor, mais vem, uma vem, que vem quicando, vem quicando. Joga de ladinho, de cingola, bate. Joga de ladinho, apanhando, tá lançando essa braba pra mano assim. Bora que a parada vai ser desse jeito! De cingola, bate. Carreta atrevida. De cingola, bate. Joga de ladinho. É a carreta atrevida, meu amor. E pega ela, e chama ela pro salão. E pega ela, chama ela pro salão. Um, dois, três, vai! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Um, dois, três, vai! A galera do Ana já está endoidando! Parceiro Jean, o Zé, o Dadinho, o Adelson, a família Figueiredo. Chama essa galera pra dançar, boca! Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou. Por que, bebê? Não sei por que. Alô, Gino. Me magoou meu coração. Nosso parceiro Nilson também, a galera aí do bar. É nóis. Me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. O que tu vai fazer, desgraçado? Vamos girar a situação entre você e eu. Um, dois, três. Agora vai. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. É mexe assim. Vem amor, vem amor. Chama ela pra dançar e chama ela pra dançar. Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar. Um abração, rapaziada, aí do Tauá, tá aqui de boa. O nosso parceiro Pelé, valeu Pelé. Alô, professora. Os primos da curtição também. Vou deixar, rapaziada. DJ Roberto Mixi. O cara. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. E pra dançar, e pra dançar. E pra dançar, e pra dançar. E aí, gerente Rômulo? É nós da parada, mano. O nosso parceiro preto, Marcelo. O Michel tá aqui com a gente. Fala de amor. É. O nosso parceiro Fran Garcia, a galera aí do portal. Cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. E um, e dois, e um, e dois, já! Hoje eu vi você, em sonho, em sonho. Ontem eu te beijei. Um abração também, toda rapaziada aí do Cumacaí. É isso aí? Você, então pronto. Aos meus pés, mas não vai te humilhar. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho. Ai, papai! Sonho de viver com você. De ser sempre real, nós dois. Sempre acordar, nós dois. Um dia eu vou aos limites, conquistar pra viver. Um abração, toda a rapaziada aí. Rapaziada, São Tolé. Lá do Anajá está aqui com a gente. Aquele abraço para vocês. Muito obrigado pela presença. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e... Bora tocar brega pra essa galera considerada. Tá na cara que você não me esqueceu. Tá na cara que seu grande amor. cresceu até demais. E dessa vez, e dessa vez, quantas vezes insisti, você negou. Quantas vezes implorei o seu amor, mas você me ignorou, deixou pra trás. Me disseram que te viram por aí, procurando saber de mim, sabendo que se foi. E aí, meu parceiro Michel, a galera aí do Curral do Top, cheira de luz. Agora quem não quer sou eu. Tá na cara que você não me esqueceu. E aí, gerente? Tá na cara que seu grande amor sou eu. E dessa vez você desceu até demais. Pra dançar, Flor! É simplesmente uma declaração de amor esta canção que eu faço pra você. Tente entender. Acesse www.rafaelnb.com. Se não houvesse o amanhã, essa sequência vai ficar gravada aqui pro povo do Atuar. Um CDzão aí da carreta. Atrevida. Atrevida. Sinto por você, desse meu amor não se querer. Dá vontade louca de te amar. O povo que tá festejando aí o Festival do Açaí. Faço qualquer coisa pra te ter. Você só precisa me dizer. Te juro que eu faço. Ai, papai! Jogos de amor e sedução. Você conquistou meu coração. Bola de cristal pra te mostrar que a vida inteira eu vou te amar. Tá na hora de dançar, tá na hora de dançar. Um, dois, três, vai. Só lembrando a rapaziada que não tá afim de beber cerveja, a gente também tá oferecendo aí os drinks, viu, gente? Já tá liberada aí a venda dos drinks. Tem a caipirinha gostosa, aquele limãozinho, aquele morango também, se você não quiser caipirinha. E o drink tá rolando aí, especial. E naquele preço, camarada. Eu vi você amado e de saudade chorei. Chorei, chorei. E de saudade chorei, chorei. Chorou. Hoje é dia de alegria, dia de sorrir. Por quê? Você sonhou comigo, pode crer que eu senti. O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim. Você sonhou comigo, pode crer que foi legal. O nosso amor é lindo e tá na bala de cristal. Pega no teu corpo, fui descendo separado. O nosso amor tava ficando. O nosso parceiro Pelé tá aqui também de boa. Rapaziada do Tauá. Ai, meu bem. Ai, meu bem. Fiquei com saudade. Ai, ai, ai, ai, ai. Chama ela pra dançar. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você. Atrevida. Alguém. Atrevida. De quem é que eu sou e de Léo? Se vão tocar. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. De quem é de eu sou e de Nelson. Vão tocar seu coração. Toma na batida, toma, toma na batida. Vai deixando na batida, agora a boca vai. É indiscutivelmente Splash Bang. Estava enganado, nós estamos lado a lado. Com fã-clubes empolgados na nave do som. O Lourinho do Pega, meu irmão. Tá aqui na área, o Lourinho. Bora passar o Pix e Rodolfo. O Jorginho também. Aquela que matou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter lá comigo, mas com meu coração. Sendo na batida. boutique do MB. Venha você também vestir a moda do rock doido. Que doido. Abração, meu parceiro Lourinho, aí do São João, e a galera aí do Mato Grande tá aqui com a gente, valeu! Toma na batida, vai deixando na batida, vai deixando na batida, vai deixando na batida, no batidão. Um, dois, três, vai, vai, vai! Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Aí Lourinho, aí Lourinho, aí Lourinho, um, dois, três, vai! E quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. E hoje não fez jogo açaí? Não, a noite dos brincantes. A gente vai até 6 da manhã, não. Até 7, até 8, até 9, até 10. E agora estou só. A galera vai amanhecer muito chapado. Toma, toma, bem gostoso agora. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar. Verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo, eita que tá bacana, que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. E tem que ser você. Vou te encontrar no super transação. Bora, gerente! A gente se ama ao som do campeão. Falar de amor também. Nós dois precisamos conversar. Senta aqui, você precisa me ouvir. Você foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu fui mais que o suficiente. Você achou que não ia dar certo. Você foi meu primeiro erro. Pra machucar os corações, hein? Primeiro erro. Será, Rodolfo? Eu tentei te ligar. Você não quis me atender. Se prepara. Eu só queria te falar. Se tu quiser voltar, tu vai voltar. E se você quiser voltar. Se quiser voltar, pra somar como um mais um. E aí, Lua? Parceiros de Lua, toda essa rapaziada. Tempo, resgatar nossos momentos. Pra sempre eu e você. Pra gente falar de amor, Lua. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Meu celular não é fácil apagar as lembranças. E aí, meu parceiro baixinho do ATF? Eu só penso em nós, por favor. Tá com a ponta, filho, e gastar hoje. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Vem me ver. Sofrendo, querendo seus beijos. Só depende de você. sinceridade ao me deixar. Porque não conto outra história, tira da memória esse adeus. Porque não esquece o passado, fica do meu lado, eu amo você. Equipe S, vou te amar. Um abraço, meu parceiro Bruno Ribeiro. Aqui com a gente, valeu, Bruno. É nós na parada. Patrocínio de Boutique do MB. Toma na batida, bora aí doidão. Só os cara doido joga a mão e dá. Sol, sol, sol, sol. E aí, preto? Tá aqui de boa, meu parceiro Frank. Não sei se você sabe, quem chegou na cidade, hoje um doido pra fazer. Meu beijo vai te viciar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. E aí, Valber? Vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Se prepara, se prepara. Vai botar elas pra mamar. Vai ser ruim, não marca a touca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer comprar vantagem, falando que é obrigado. Aí eu vou ter que zoar. Eu vou buscar um amor. Aí eu vou ter que zoar. Eu vou buscar um amor. Zoa, mulher! O bode pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O bode pelo. E aê? O bode pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O bode. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. E ela quer e ela dá, e ela quer e ela dá. Mas ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra bandido. E ela quer e ela dá. Ela quer o seu possível, a jogada na minha cara. Então vou ter que levar, a jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Vai, vai, vai, vai, vai. DJ Lohan que tá tocando. Toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, toma, que toma, toma, toma, toma, que toma, que toma, que toma, toma, toma, toma, na xereca, na xereca, vai, toma, no caguiado, mas como é que é, mas como é que faz, mas como é que é, mas como é que faz, mas como é que é, sal, sal, as caras de mal, sal, sal. Tu tá nervoso? Eu estou nervoso. Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Desce, aquece a frente, sobe. Aquece as costas, desce. Aquece a frente, sobe. Aquece as costas, desce. Aquece a frente, sobe. Aquece as costas, desce. Desce. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. CDs do Pará. CDs do Pará. CDs do Pará.